camadas e um rosto lindo que sorri. Mas o tempo passa e não conta mais histórias. Um sonho mudo, pois não quero. Mas a chave gira, põe um ponto em nossa história. Um sonho tinto com sabor de enfim. Tive que acordar. Mas não tenho medo, assovio minha história.